E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 273. Eu sou Evlas Júnior, estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto. Saudações. Estou aqui mais uma vez com Wesley. Boa noite, gripado, mas estou vivo. É isso. E dois convidados hoje. O Luke Lucas. Eu acabei de quebrar a capinha do meu celular e eu estou muito triste. E o Ian. Eu não quebrei a capinha do meu celular, então eu não tô triste. Hoje falaremos sobre a temporada que acabou de... Não acabou, né? Tem alguns animes que ainda estão por aí, mas tá praticamente no final, que foi essa temporada agora de inverno de animes de 2026, né? A gente vai dar nossas impressões finais sobre a temporada. Eu sei que alguns animes, como eu disse, não terminaram, mas tá praticamente o último episódio. Então, dá pra gente comentar aí bastante da temporada. Aquele esquema de sempre, né? Cada um escolheu um anime. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas primeiro, leitura de comentários da edição passada. Então, eu sei que teve comentário no Anime Coach, teve comentário no Netwin. Olha lá. Olha lá. Só lá mesmo. Só no Anime Coach. Ok. Então, vamos lá. Então, na edição passada, a gente fez um podcast que a gente falou sobre o melhor anime do ano. Em vários anos, né? Então, teve vários melhores animes aí de anos diferentes, opiniões de pessoas diferentes. E a escritora comentou, então, lá no Anime Coach. Saudações para definir o melhor anime ao Kyodai Podcast. Nos meus pareceres, o melhor anime vem do conjunto da obra e o quanto me marcou ao assistir. Como se tenho boas lembranças do mesmo. Segundo os anos dados, exceto 2025, porque já comentei o post do Golden Apple sobre os melhores que escolhi, não preciso repetir. Em 2007, meu melhor anime foi Clannad. Sua trama e personagens me impactaram muito, tanto que minhas personagens favoritas, Kotomi e Fuko, são como se fossem eu, uma junção das duas ao mesmo tempo, e olha que é complicado pensar em personagens que lembrem a mim mesmo. Dimensões, temos dois Mahou Shoujos, de um lado, a que comecei numa franquia renomada, Yes, Precure 5, Yes, Precure Go, né, desculpa. Série que definiu muito as características da franquia Precure, e tenho um enorme carinho pela obra e pela sua sequência. São o meu Precure de coração. De outro, um dos meus favoritos nesse estilo, Shugukara, que é encantador e bem único nesse tipo de obra. Já 2013 fiquei em dúvida, mas fiquei com Yomush Pedal, o anime esportivo que mais me diverti e torcia feito uma maluca a cada pedalada, abaixo de Major e Major Secondo. É um dos meus favoritos neste gênero, como admito que muito disto veio pelas postagens do blog Kimono Amarelo, já a menção fica para Log Horizon. Que, seja pela sua abertura marcante, seja pela temática que na época era pouco vista. Indo para 2015, não deu outra. Melhor anime foi para eles, uma dupla que não esperava gostar tanto. O Shu Totora e olha que minha régua para shonen de batalha é alta. Algo simples, direto e sem precisar querer ser muito mais do que pode oferecer. Já as missões aí entrou o Somatsu-san, um dos poucos animes de comédia que gosto, Young Black Jack, que espero muito tragam de volta, e Go Princess Precure, uma das melhores temporadas de Precure. Quem quiser começar com uma, pode ir nela sem medo. Para fechar, tirando Go Princess, todos que citei de cada época têm resenhas no Anime Coach para constar. É isso aí, se cuidem e até mais. Obrigado aí pelo comentário, escritora. Alguém quer falar alguma coisa sobre o comentário da escritora? Clannad, tudo de bom. Dos animes dela. Clannad, tudo de bom. Go, Princess Precure, tudo de bom. Só que eu tenho que falar, obrigado. Isso aí, escritora. Viva o Mahou Shoujo. Ok. Então é isso. Um abraço e mais uma vez, escritora. Comentem, então, na próxima edição. Não teve, dessa vez, enquete, né? Acabei não fazendo enquete. Nessa edição aqui eu vou fazer enquete. Mas acabou que foi uma semana apertada. Tanto que o post mesmo lá no Anime Code saiu em cima da hora, praticamente, né? Saiu um dia antes desse cast aqui ser gravado. Então, peço desculpas aí, mas não teve enquete. Mas nessa edição aqui vai ter, tá? Vamos então ao tema dessa edição. Como eu já falei, esse é aquele tradicional cast de considerações finais da temporada. Então cada um aqui escolheu um anime dessa temporada para comentar e falar suas considerações finais. No final a gente vai fazer aquele top 3, então top 3 e menções honrosas e menções horrorosas, né? Então vamos lá. Como a Rafa não tá aqui, eu vou escolher quem começa e vai ser o Carly. Ok. Não é o mesmo anime que eu escolhi para falar no início da temporada. Não é a mesma obra. Mas... Oi? Será que eu caí? Foi no finalzão de fevereiro? Não, tá normal aqui. Então você que ficou mudo para mim. Aqui você ficou mudo por um tempo e o cara não tava falando normal. Teve um momento que você tava falando de menções honrosas e horrorosas e aí você se calou. Estranho, porque. Mas no YouTube tá normal. O Carlírio, pela forma como ele falou, foi. Ele escutou exatamente tudo que eu falei. Sim, eu escutei. Confuso isso. Não escutei. Enfim. Discord sendo Discord. Então, Bruno, Carlírio, por favor, comece de novo. Voltando. O anime que escolhi não é o mesmo do início da temporada, mas nem por isso vem a ser menos interessante. Já aviso que eu comecei esse anime muito tarde, só no final de fevereiro. Terminei agora, semana passada. A partir do tempo que tá gravando esse podcast, semana passada. É um slice of life de alto nível dentro do âmago de um slice of life. Tá? É dentro desse âmago. Então eu já aviso uma coisa, que eu serei breve. E a pessoa, após ouvir o meu relato que eu tenho para dar do anime, quiser ver ele, eu tenho dois pontos a fazer. Primeiro, não maratoneie, sob hipótese alguma. E segundo, é para assistir da maneira mais relaxada possível. Tá? Porque, como eu disse, é um slice of life dentro, no âmago total. Mas vamos lá. O anime que eu escolhi se chama Kirei ni Shitemoria Masuka, ou no nome em inglês, Watch It Away, né? Também é conhecido por um nome próximo, que seria Will You Clean This For Me? Que é como ficou no Crunchyroll, a legenda aproximada no Crunchyroll. Ficou, você pode lavar isso pra mim? Ficou sendo o nome do anime no português aproximado, ao menos nas legendas. Vou falar mais tarde da pessoa, mas quem fez as legendas desse anime, ou melhor, trouxe elas para o português do Brasil no Crunchyroll, foi a Kimono Amarelo, que a escritora acabou de falar no comentário dela que foi lido pelo Evilásio, e mais tarde no Recadinho dos Padrinhos também vou falar um pouco mais dessa jovem. Mas voltando aqui ao ponto do anime, ele apresenta uma protagonista. Essa protagonista se chama Kimi Wakana. A Kimi, ela é uma jovem muito obcecada pelo seu trabalho, extremamente educada, muito pontual, muito angelical na forma de ser e muito profissional. Por que que eu digo tudo isso? Ela trabalha em uma lavanderia própria, que é a lavanderia Kimi. Uma lavanderia pequena, modesta. Tem lá seu público habitual, tem seus clientes de sempre. Às vezes aparece uma ou outra pessoa nova. Ok. Mas, a grosso modo, ela vive sozinha. E ali tá o ganha-pão dela. O anime, ele se resume de maneira direta. Assim, é direto que eu vou dizer. O anime se resume a unicamente e especificadamente... a contar o dia-a-dia dela. É a contar o dia-a-dia dela, dia-a-dia dela, tanto dentro da lavanderia, como fora da lavanderia, em uma bela cidade litorânea do Japão em que ela vive. Entretanto, mesmo quando está fora da lavanderia, alguma coisa tem a ver com esse local que ela trabalha. Pois bem, o primeiro episódio faz o seu trabalho, muito bem feito, que é apresentar um certo número de personagens, apresentar o ambiente, apresentar a protagonista. O segundo episódio já desembarca em outro assunto, o terceiro desembarca em outro assunto, o quarto vai para outro assunto, mas todos eles seguem o mesmo esboço. É o esboço do cotidiano. É um anime em demasiado calmo, tranquilo, sereno. Às vezes, pode, se você não for uma pessoa muito habituada ou odeia excesso de educação, eu já aconselho a passar longe do anime, porque essa protagonista é só Deus na causa, um modo tão educado que ela é. Tem algumas menções honrosas em termos de personagens para esse anime. Nós temos, por exemplo, um rapaz chamado Ishimoshi Kyoshou, certo? O Ishimoshi, ele tem uma cara muito séria, muito reservada, mas aparentemente parece que a Kimi acaba tendo uma certa queda pelo rapaz. Se isso se concretiza ou não ao longo do anime, só assistindo para saber, ok? Embora eu já adiante que romance nem de longe é o foco da obra, mas nem de longe, nem de longe. Temos uma garotinha chamada Katakushi Nairo. A Nairo, ela é a mistura do bem e o mal. Por quê? Por um lado, ela é muito educadinha, muito prestativa, muito meiga, muito responsável, muito estudiosa, ajuda a avó dela na lojinha dela quando não tem aula, legal. Mas, por outro lado, ela faz o possível para atingir seus objetivos. Então ela apronta, mas apronta de maneira educada. Ela, digamos assim, que ela é como é que minha mãe falava quando era criança? Um demôniozinho com auréola de anjo. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso o resumo que eu posso fazer da Nairo. Uma garotinha meiga, mas com esse seu toque para fazer a coisa errada. Temos uma senhora chamada Age, que é a dona do prédio onde está estabelecido a lavanderia da Kimi. E ela paga os aluguéis sempre corretíssimos para essa senhora e tal. Essa senhora fica sempre toda sem jeito com a educação da Kimi. Ela não consegue ser rabugenta com ela, como ela costuma ser com as demais pessoas da cidade. Com as pessoas que ela tem convívio, né? E vários outros personagens vão aparecendo, se juntando à trama, cada um cooperando com o seu modo mais puro e simples de ser slice of life. Assim, indicar o anime é complicado. Eu gostei, eu falo por mim, eu adorei esse anime, adorei mesmo. Só que aí é um cara que adora slice of life falando isso, né? É difícil eu recomendar esse anime de maneira tão aberta, sem controlar uma impulsividade por eu gostar de Slice of Life. Então, o que eu prefiro dizer ao final desse meu relato é o seguinte. Se você confiou na minha palavra ao ponto de dar uma chance para esse anime, assistir pelo menos o primeiro episódio, ok. Vai fundo. É um belo primeiro episódio. Mostra tudo que o anime tem a oferecer. Mas aí eu já não garanto se você vai ver o segundo, se você vai ver o terceiro, se você vai ver o quarto e vai chegar até o último, que é o 12º. Por quê? Porque é um anime que segue essa linha. Não acontece nada assim de extravagante que vai mudar o ambiente da obra, que vai fazer um streamilice e por aí vai. Não tem nada disso. Esqueça. Ok? Em dados técnicos, esse anime foi animado pelo estúdio Okuruto Noboru, que eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar até então. Até que eu fui ver a página dele no Anilist e vi que ele animou certos animes, né? Um tanto quanto desconhecidos, mas animou. Ele foi responsável, entre os animes conhecidos, a estar à frente do OVA de Planetária, que é o Planetária Snow Goblin, que foi ao ar em 2021. E com os eventos anteriores de Planetária, como as pessoas tendem a conhecer. Ele animou também uma outra obra, que é o Kakou no Yanozuki Season 2. A primeira temporada desse anime foi outro estúdio que fez. E obras meio controversas, como a One Home e Atari Futsu Tenshitsuki, de 2024. Voltando então para os dados aqui. Uma série de patrocinadores estiveram por trás, de produtores, perdão, estiveram por detrás dessa obra. E é aquilo. Tranquilo. Um personagem protagonista extremamente educado, habilidoso, profissional e muito centrado. E aparentemente o pessoal que conversa com ela nessa cidade são todos até que bem centralizadinhos, mesmo a garotinha que eu falei, né? A Nairo. Enfim, esse é o anime que eu trouxe, o Kirei Nishi Temurai Suka, pra este Kyodai Podcast. É isso. Tá aí, Kaká. Ok. Alguém quer falar o anime do Carneiro? Ah, eu quero comentar. Quero falar, porque eu assisti esse anime. Eu gostei muito desse anime. Só que assim, esse anime, eu preciso deixar, trazer alguns pontos. Que talvez não tenham sido pontos que assim, o Carlírio... Ou talvez tenha percebido, ou talvez não tenha ligado, mas enfim. Na verdade, este eu prefiro anime, fugir de spoiler. Só preferi isso. Não, não vou fugir de spoiler. Não é spoiler. Esse podcast pode ou não contar spoiler, se escute por sua conta e risco. Não vai ter spoiler, não. É só porque eu quero dizer uma coisa. O autor da obra original, né, o mangá, é um autor que é... Também é o autor de um mangá que eu gosto muito. Que eu gosto muito, uhum. Um anime que eu gosto muito, que é Sankareia. Se você conhece Sankareia, você sabe mais ou menos o tipo de obra que ele gosta de fazer. Então, é por isso que dentro ali do meu ciclo social, dos otaquinhos... A gente chamava esse anime do anime da safadinha da lavanderia. Meu porque não é o etizão, grandão, não sei o quê. Mas ele é meio safadinho, gente. Ela tem umas coisinhas meio assim. Entendeu? Ela é só uma pessoa que sonha muito alto. Ela, tipo, quando ela tá naqueles banhos... Ela troca de biquíni no meio da praia. Ela fica pelada. Não. Pior, isso o anime não mostra, ela não fica, pode parar, ela não fica. Não, o anime não mostra, mas ela faz isso. É isso que eu tô falando. Não é um eti escancarado. Não, mas assim, ele tem coisinhas. Não, assim, não mostra. Ela não vai ficar com os peitos de fora, gente. Calma. É só porque, assim, né? Tem gente que não gosta. Então eu acho bom falar que. Não é. É porque o jeito que o Carlírio falou parece que é um anime muito puro, muito inocente de fato. Ele não tem nada coisado desse jeito. Mas assim, ele tem nuances. A minha maior nuance desse anime é quando ela tá no Onsen. Ela sonha alto pra caramba. Essas cenas aí, elas parecem estar com censura? Não. Não tem cena. Nem essa do Onsen. É porque eu quero saber. É porque a gente sabe que se tiver, a gente sabe que no Blu-ray não vai ter a censura. Não. Tipo assim, mesmo quando ela tá no Onsen, dá pra ver que ela. Tudo, mas o peito então, tá sempre embaixo d'água, ela não levanta. Ah, então é tipo Sankare. Sankare é a mesma coisa. É tipo Sankare, exatamente. É o autor de Sankare. É a mesma coisa, só que não. Não mostra nada, mas ao mesmo tempo, pra bom entendedor, meia palavra basta. É, Sankare tem bastante isso também. É que assim, Vilaza. São quadros que são muito implícitos, assim. Esse anime esbanja esses quadros, assim. São quadros com contexto sexual que tem. E aí, assim, tem gente que só ignora, sabe? Mas repete muito. Eu vi 3 episódios do anime, eu fiquei incomodado com a quantidade de quadros com subtexto ou contexto, assim, sabe? E pra um anime Slice of Life, que realmente, o que o Carlírio falou, não tá errado. Mas existem esses quadros que tem essas conotações sexuais que ficam até... Que até parece que destoa, assim, da obra, sabe? Assim, como pessoa, assim, pra mim... Fora, eu não assisti, mas eu vi mais... Você viu Sankareia, você conhece Sankareia. Não, mas eu vi mais desse anime em fórum, que eu entendo o que vocês estão falando. Mas assim, eu não desgostei, não me incomodou. Não me incomodou nem um pouco. Inclusive, muito pelo contrário, eu adorava. Eu achava que dava uma camada muito melhor pra ela. Porque, assim, essa conotação, só que ela é muito inocente, ela é muito sensível, ela é muito pura. Então deixa tudo mais engraçado. Pra mim, é uma coisa cômica, não é uma coisa sensual, não é uma coisa sexual. Mas há pra pessoas que talvez acabam se incomodando como Wesley se incomodou. Então, assim, eu acho bom fazer este adendo. É bom deixar isso dentro. O anime que eu vou falar é a mesma coisa, inclusive. Tá. Okay. Beleza, então Carlinho, quem é o próximo? Próxima pessoa vai ser o Luke. Luke Lucas. Oi, Joe. Fala aqui de Medalist, segunda temporada. Que é mais pra lembrar as pessoas que existe Medalist, né? E que elas vão ter que ir pro cinema ver o Rutibo, ou ver pra achar o filme depois. É porque Medalist, ele passou muito desapercebido pelas pessoas, ainda mais numa temporada tão lotada de animes. Ainda mais de Disney Plus. Ele sai na Disney Plus, que é meio que, junto com a Amazon, né? É o cadáver dos animes, né? Vai pra morrer. É um pouco menos que a Amazon. Eu acho que é um pouco menos que a Amazon. É que na Amazon é difícil você achar as coisas, né? Na Disney Plus, como não tem conteúdo na Disney Plus, dá pra achar o anime. Se bem que eu acho que é mais fácil você ter a Amazon do que você ter Disney Plus. E o Medalist tava na nossa call de sábado, que a gente tem aí com um grupo de amigos, né? Um grupo de colegas, junto com o anime de romance, você e eu somos polos opostos. Ótimo. E o anime do Aono Orquestra, né? Então, era esses três animes e ele era o melhor dos três pra mim, assim. Ele é o anime que eu não senti o tempo passar. Uhum. Se você parar pra pensar, né, a temporada de Medalist conta a história de uma garota que o sonho dela é ser patinadora de gelo. E ela encontra o treinador, que era um antigo patinador de gelo que desistiu da carreira de... Daquela parte mais de medalha olímpica, né? De patinação de gelo. E foi mais pra questão da dança, né? E os dois meio que batem o santo um com o outro e eles se completam muito bem. Essa é a história de Medalist. E a segunda temporada, ela basicamente é um torneio, né? E uma preparação pra um outro torneio. E é engraçado que a gente teve na temporada passada o Wanda Dance, né, que é o anime de dança da Wanda, que ela tinha muita vergonha da parte de dança, o que atrapalhava muito na parte de esporte do Wanda Dance, né? Eu não sei se é vergonha ou se o estúdio não queria animar porque dava trabalho. É, vai saber, porque ficou muito mal feito, né? E aí eles tentavam esconder de qualquer jeito a parte de dança, porque era muito mal feito, era o 3D. E aí, na hora de campeonatos do Wanda Dance, meio que você não sentia que você estava vendo o campeonato, porque mal tinha a competição, né, em si, né? Ah, ele vai ter um campeonato entre colégios e você só via o colégio da Wanda dançar, né? Então, você não tinha uma comparação para saber se eles dançaram bem ou não. Ah, vai ter uma competição de hip hop, né? As pessoas vão dançar. E o protagonista fica escondido na competição, a gente não vê ele dançando, né? Enquanto o Medalist, eles vão para um caminho de... Não, a gente vai mostrar cada um desses competidores aqui. Como e é um campeonato que eles mostram, se não todas, a maioria das personagens dançando, né? Então você meio que consegue... Não, não vou dizer que eu vou entender das regras de patinação, né? Eu não vou participar da Globo comentando a patinação artística na Olimpíada. Mas você consegue comparar quem dançou melhor e quem dançou pior, né? Ele faz um bom serviço nisso. Eu acho que você teria capacidade de comentar. Obrigado, muito obrigado. Então você consegue perceber que a Inori, ela melhorou muito nessa parte aqui e ela tá superior a outras. E a animação 3D desse anime, ela é muito impecável pra mim. Peraí rapidinho, é porque caiu aqui o... OBS, por algum motivo, ok, deve estar voltando agora. Voltou. Aparece... Pronto. Então, voltou. Vamos lá, Luke, pode continuar. E a animação, né, diferente de Wanda Dance, que tinha um 3D mal feito, o 3D do anime, né, o 3D feito pelo pessoal aí do... Eu não sei quem foi que foi responsável, Eng. Né, o estúdio... Estúdio Eng. Cara, muito bem feito. Muito, muito, muito bem feito. Melhorou você consegue. Da primeira pra segunda temporada, tá? Ou não sei, né? Tal. Porque a gente viu muito 3D CG ruim de Vandadense e todo CG parecia maravilhoso. Não, não, mas melhorou. Não, não, melhorou em relação à primeira temporada, melhorou bastante. Porque o A Honor Cast também, a animação, eu lembro que eu reclamava o 3D e essa temporada eu não reclamei. Mas então, eu acho que o Honor Cast ainda é mais aparente o 3D. É porque mudou assim, o boneco, né, Luke? O Honor Cast mudou o boneco aí. Mudou o ator. Mas, assim, é muito bonito assistir as apresentações em 3D e eles ainda têm o cuidado, esse boneco vai aparecer pouco? Nós vamos fazer em 2D e vamos fazer muito bem feito, né? Cara, pra um anime de esporte, ver o jeito que eles tratam Medalist é muito gostoso. O episódio flui de uma maneira que você não percebe os 20 minutos. Pode ser sobre um torneio, né? Que era boa parte dos 9 episódios do anime. Ou pode ser, sei lá, o professor segurando a aluna com aquele instrumento, né? E quase morrendo no processo. E fora que os personagens, eu acho eles todos muito gostosos. Muito carismáticos. É que falar de gostoso com as crianças é complicado, né? Eles são muito carismáticos, cara. Eu acho a Inori e o Tsukasa, eles são muito divertidos de acompanhar a dinâmica dos dois, né? O Tsukasa, que é um personagem que ele admira muito a Inori, ao modo de, às vezes, dar uma mimada na criança, né? Eu curti. O maior problema dele mesmo é ele tá na Disney Plus, que muita pouca gente acompanha, né? E esse final de temporada que eles decidiram que não, vamos fazer um filme, né? Eles pegaram toda uma parte que a gente fica animado, né? Tem todo um treinamento da Inori para enfrentar a grande rival e não tem o campeonato. E eu não sei como é que vai funcionar o filme, né? Eu ainda acho que vai cortar muita coisa para caber no filme. E eu nem sei se vai ter ibope bastante para ter valido a pena transformar ele num filme, porque eu não sei se Medalist é tão consumido assim. Eu concordo com esse ponto do Luke, porque mesmo no Japão o Medalist não tem grande audiência, não. Então, e aí eu fico preocupado com o futuro, porque vão acabar com a história ali? Porque tem muito do mangá ainda para seguir, tá? Tem muita coisa muito legal vindo por aí e eu não sei se vai ter uma nova temporada. Eu não sei se o estúdio vai conseguir aguentar o tranco de fazer mais uma temporada tão bem feita quanto fez essa aí e a história não tem chamado a atenção, né? Mas gostei muito de Medalist, eu gosto muito de Medalist. Eu gosto muito do mangá e eu gosto muito do anime. Então, eu queria que mais pessoas assistissem. No Japão ele tá fazendo sucesso. É muito sucesso? Sucesso mesmo? Sucesso. É fazer um filme, né? Uhum. Mas é isso. Ele não tá no meu top 3 de melhores da temporada, mas eu queria muito falar dele porque eu queria muito que as pessoas assistissem ele. Ok. Muito bom, assim, eu adoro Medalist. Acho que foi uma das coisas que eu vi em Cal, nessa Cal aí, que o Luke falou também. Também era minha preferida. Só um minuto. Eita. Era minha preferida também. De longe, assim, disparado dos três, era meu preferido. É um anime, pra mim, de esporte bem tradicional. Assim, todo o jeito como ele apresenta os personagens, a evolução, arco de treinamento, tudo isso é o que faz animes de esporte que eu gosto. Então ele faz tudo muito bem feito. Os personagens são carismáticos, né? A Inori é uma preciosidade, né? Nem se fala. O treinador também é um personagem muito legal. Então não tem muito o que falar contra. Como eu gosto muito de animes de esporte, principalmente animes de esporte como esse, então, eu adorei. Adorei também, Medalist. Alguém mais quer falar? Não, fechei. Se eu for falar, só vai ser em cima do que o Luke falou. Então, acho que não tem muito a somar, não. E vamos acabar com esse negócio de filme ser continuação de anime. É um absurdo. Terrível isso. Enfim. Então, Luke, isso é só o começo. Isso é só o começo do caos. Com certeza vai ter mais. Infelizmente. Luke, quem é o próximo? Yeah. Eu? Eita! Então vamos. Pera, deixa eu sair aqui da missão do Genshin. Vamos lá. Muito difícil escolher um anime pra falar, porque eu assisti muitos animes dessa temporada e gostei de muitos animes dessa temporada. Mas, pra não fugir muito da minha skin, eu decidi escolher um anime que, assim, uma grande surpresa. Eu realmente, assim, é um anime que eu não dava nada pra ele. Eu peguei pra assistir porque, enfim, eu gosto muito de anime de Isekai. Eu falei, vai ser só mais um Isekaizinho. Se bem que a gente tá vivendo uma era de mudanças no mundinho Isekai, né? De adaptação de Isekai. Então, ele tá vindo nessa nova leva. E vamos falar um pouco mais dessa nova leva ali na frente. Porém, sem mais delongas, o anime que eu escolhi para falar aqui é o Hell Mode. Yarikuzumiki no Gamer wa Haiseitei no Isekai de Musou Suru. Ou, em um português muito bem dizido, é o Gamer Hardcore domina um Isekai, né, um novo mundo, com seus poderes que são o oposto do Overpower, né? Ele na verdade, é bem fraquinho. E por que que eu escolhi esse anime? Porque esse anime, ele vai contar a história de, obviamente, um gamer que ele é isekaizado. Como ele é isekaizado? Ele morreu? Não, ele não morreu. Ele é um viciado em MMORPG, tal qual eu, que passei a minha vida toda aí pulando de MMORPG em MMORPG. Então, eu me identifiquei com ele nesse ponto. E ele descobriu, então, um MMO novo. Que nesse MMO novo, você podia escolher qual o nível que você queria jogar. Um nível fácil, nível médio, nível difícil e o Hell Mode, o nível infernal. E ele, sendo um gamer hardcore, ele falou, é esse que eu vou escolher, porque eu gosto do desafio, eu gosto da dificuldade. O que ele não sabia é que, ao escolher este modo, ele seria transportado para o mundo do jogo e viveria a sua vida a partir daquele momento ali, neste mundo. Então, é exatamente isso que acontece. Caramba, ele é isekaizado. Oi? Quantas pessoas vão pra esse mundo? 1 milhão? Não, ele foi escolhido. Ele foi escolhido pelos desenvolvedores do jogo, que aparentemente são Deus. Que aparentemente Deus desenvolveu esse jogo. Deus é game dev. Fica... Bom. Carece de fontes. Tá bom. E ele recebeu. Aleatoriamente, ele tava zapeando pela internet, navegando na internet e apareceu o pop-up desse jogo pra ele. Que Deus mandou. No caso, não é Deus, é a deusa Elmzy. Mandou pra ele. Aí ele falou, quero jogar, clicou lá pra jogar, foi sekaizado. E então ele nasceu como o jovem Alan. E ele nasceu literalmente, a primeira cena dele neste mundo é ele abrindo os olhos e vendo a mãe dele, né? A Teresia, que é dublada pela Sayaka Ohara. Eles pagaram o cachê da Sayaka Ohara pra dublar uma mulher que tem 5 falas. Gente, achei incrível. Isso é respeitoso. Isso é respeitoso. E o anime já me ganhou aí. Só por isso o anime já tinha me ganhado. E ele acabou sendo uma sucessão de positividade pra mim, né? De pontos positivos. Porque ele é literalmente um anime sobre grindar. Então a gente vai ver o menino nascendo, ele entendendo como funciona tudo naquele mundo, porque ele, do zero, ele não tem nenhum manual de instruções, não tem nada. Ele só sabe que a classe dele é de invocador, então ele invoca monstros, que é a classe, ao mesmo tempo que mais forte, a mais fraca do jogo. Então, assim, existem heróis, existem espadachins, existem magos. É solo level isso aí. Isso é solo level, você tá me falando. Dá licença, deixa eu contar a minha história. Calma que ele vai encontrar amigos, o Luke. Ele isso vai encontrar. Aí não é mais solo level. Não é mais solo level, ele vai encontrar. Isso continua parecendo pra mim uma porrada de secar que eu já vi na minha vida, mas tudo bem, vamos continuar. Aí é tipo assim, os dias pacatos da vida dele em que ele tá querendo grindar. Ele quer upar, ele fica pensando, como é que eu posso fazer pra upar não sei quantos levels? Aí ele, eu posso tentar derrotar qualquer monstro. Como é que minha habilidade funciona? Como é que isso funciona? Todo dia é uma aventura, todo dia é uma descoberta nova sobre as coisas dele, sobre como tudo funciona. E eu gostei que não é tipo assim, Eu vou começar hoje e eu já consigo lançar a magia mais forte possível. Não, a primeira vez que ele tenta fazer alguma coisa, ele não pode, porque ele literalmente não tem MP pra fazer isso. Então ele tem que fazer treinar. Aí tem o arco do treinamento físico, aí não sei o quê, aí não sei das quantas. Pra ele poder tentar aumentar a estamina dele, aumentar os atributos dele, e aí ele conseguir summonar o primeiro monstro, que é basicamente inútil. É uma lesminha. Ele invoca uma lesminha que fica andando por aí. Então, é um anime sobre descobertas. E aí vai passando os anos, né? Ele começa criança, recém-nascido, aí mostra ele com 4, com 6, com 8, com 12 anos. E como, durante esse período, as formas que ele vai encontrando para poder melhorar, para poder ficar mais forte. E, no caso, ele tá sempre tentando ficar mais forte, mas ele nunca é mais forte, ele é sempre mais fraco. Porque ele escolheu o modo de balanceamento ferrado, então pra ele tudo é muito mais difícil. Ele começa como servo, ele não tem nenhum dinheiro, ele não tem status de cidadão, então ele não tem acesso à educação, ele não tem acesso a nada, ele não pode sair da vila dele, que é a vila dos servos. Literalmente ele começa na merda, nessa sarjeta, e aí ele tem que ir vivendo uma vida séria e uma vida honesta para poder se fortalecer, por dentro e por fora. Aí, detalhes técnicos, ele é baseado numa light novel, ele foi o estúdio deste anime, é o Yokohama Animation Lab, que é o mesmo anime que fez animes como o Ryoken no Majutsu Gassekai, que também é outro Isekai. Mentira, acho que esse não é Isekai, na verdade. Ele é Isekai e o cara começa como... É do mago, né? É, que é isso, ele é do mago, do maguinho, então, que ele... Ele é o primeiro... ele é o primeiro, ele já é forte. Só que ele é o primeiro pobre na escola de rico. Ah, tá. Eu acho que ele não é Isekai, ele só é crítica pobre mesmo. Crítica social foda. Crítica social foda, exatamente. Esse anime não fez muito carinho. Eu tô impressionado que esse anime aí, ele começa no modo real, ele não é escravo. Então, porra, já é uma ponto positivo. Não, ele é servo, né? Ah, mas não é a mesma coisa, Não é a mesma coisa, mas assim, não é também como se ele fosse uma pessoa com muita autonomia. É que... Então, mas... Ele fez... Mas o Yokohama Animation Lab fez o grande anime Miro Tights, que é o anime de Sinta Liga. Tá, porque não faço ideia que é isso, mas também. Mas ele não fez muita coisa não, esse estúdio. Ele é um estúdio mais pobrinho. E isso se reflete na animação, tá? A animação não é lá essas coisas, não. O anime, ele é muito bobinho, gente. Ele não tem uma animação foda. A história dele é uma história batida, mas eu gostei do jeito que ela foi desenvolvida. Foi um anime que foi me conquistando aos poucos. Acho que por ser um protagonista criança, que é realmente criança, então não é que nem alguns outros animes dessa temporada que a gente tinha uma criança que... Ai, o mais forte de todo o reino. Não, ele tem 4 anos e ele é um... Ele é uma meleca de nariz. Ele apanha pra todo mundo, ele não consegue fazer nada sozinho. Come meleca. E ele tem que aprender a virar gente. Não? O quê? Come meleca, fica se jogando. Deve comer. Não mostrou isso, não, mas eu tenho certeza que sempre que é criança. Quebra uns 20 dentes. Quebra, quebrou. Quebrou, quebrou. Ah, então pelo menos isso. Então, ok. É a criança. Tá até o 12 anos de idade. Eu tenho certeza que ninguém aqui assistiu esse anime, mas é isso aí. Eu não assisti mesmo, não tenho o que opinar. Você sabe a minha opinião sobre esses ICKs? Eu não vi. Então... Nem sabia que já tava saindo esse anime. Eu fui nas profundezas do Anichart, atrás dele. Lindo. Eu provavelmente vi o trailer e desisti. Não, mas é isso. Eu tenho um amigo meu que gosta muito de Isekai, que eu acho que é bem capaz de ele estar vendo também. Um outro amigo Tá vendo ele? Né? Que, um amigo que não seja uns daqui, né? Não é o Ian, é outro amigo meu. Eu não sou a única pessoa que assiste Isekai. Exato. Ok, Ian. Então... Escolha a próxima pessoa, por favor. Então vamos lá, Wesley. Eu... Então, bora lá. Eu vou começar logo. O anime que eu trouxe foi... O Wesley vai falar do meu anime preferido da temporada. Yes, que também é o meu anime preferido da temporada. E que inclusive foi o anime que eu trouxe na outra edição, no começo do cast, né? E agora falar um pouquinho dos resultados, né? Mas acho que antes eu vou apresentar rápido, talvez alguém não tava... Quem tá acompanhando não acompanhou o outro podcast, né? O nome do anime é Journal with Witch, ou Ikkoku Nikki, que, em resumo, é um melodrama, mas com alguns detalhes a mais, mas é a história de uma escritora que acaba meio que acolhendo na casa dela, adotando na casa dela a sobrinha dela, e essa sobrinha meio que perdeu a mãe, que é a irmã dessa escritora. Perdeu os dois pais num acidente de carro. Sim. Ela perdeu os dois pais, perdeu o pai e a mãe. E a gente vai acompanhar meio que uma trama envolvendo o luto dessa adolescente, e ao mesmo tempo a gente também vai conhecer essa escritora, que ela tem alguns probleminhas, digamos que de ordem social. Ela é uma pessoa um pouco mais reservada, uma pessoa que vive mais trancada no quarto, imersa nas obras. Então ela não tem, inicialmente ela não aparenta ter toda essa aptidão para estar cuidando de um adolescente, principalmente enlutada, né? E a gente vai acompanhar meio que a relação dessas duas personagens, ao mesmo tempo que essa protagonista, que é a escritora, na verdade as duas são as protagonistas, né? Essa escritora, ela também tenta lidar com o fato dessa adolescente ser filha da pessoa que ela odiava, né? Ela explicitamente diz que odiava a própria irmã quando estava viva. E em resumo, assim, para falar no geral, assim, na obra, né? Eu diria assim que pelo menos no fim das contas, eu acredito que não vai ter mais nada. Eles não adaptaram exatamente todo o conteúdo do mangá, é baseado em um mangá. Mas eu acredito que o anime conseguiu encerrar de uma forma muito completa, sabe? Eu acho que ele conseguiu trazer todos os assuntos principais da obra, assim, de uma forma muito coerente. E eu queria falar de alguns pontos, assim, que eu achei bem interessante no fim das contas. Desse anime, né, que ele é uma história que ela vai trazer muito essa temática da maturidade, vai abordar muito o desenvolvimento dos personagens, vai ter um pouquinho dessa coisa da superação do luto também, e no fim das contas, a Makio, né, que é essa tia dela, ela acabou se tornando de fato um símbolo materno muito positivo pra Asa, que é a adolescente, né. Tanto que no final eles colocam até meio que uma brincadeirinha, assim, que ela é, tipo, a filha de um lobo, tipo, é um cachorro, né? Mas, enfim, no começo do anime tem toda uma história de que, tipo assim, que ela enxerga a tia como uma loba por ter acolhido ela naquele momento, né? E no fim das contas ela meio acaba que recebendo esse companheirismo das personagens, né? E... no fim foi um saldo muito positivo, foi uma história muito interessante. Eu gosto muito desse tipo de obra. E eu acho que é um anime que ele traz muito uma delicadeza, assim, sabe, na produção. Eles já vinham entregando isso desde o início, assim, essas coisas, esses temas mais delicados. Mas conforme a história foi expandindo, ele foi até de alguma forma abandonando um dramalhão que tinha no começo pra, no fim das contas, falar sobre a relação das personagens, sabe? E eu acho isso legal porque ele foi entregado de forma muito poética, que muitas vezes é mostrado, né, com essas coisas mais metafóricas, e ao mesmo tempo a gente tem essas personagens que a gente enxerga elas de forma muito realista, sabe? Você vê momentos dos personagens, momentos de tensão, momentos do cotidiano deles ali, que você fala, poxa, é o tipo de relação que eu poderia acabar vivendo, ou que tem pessoas que eu conheço que viveriam. Então, nesse sentido, ele traz isso de uma forma muito, bastante realista, né? Que, do meu ponto de vista, é uma pérola para essas adaptações de mangás de Josei, né? Eu acredito que, pelo menos nos últimos anos que saíram, assim, depois de Showa, eu acredito que é uma adaptação de mangá josei, assim, das minhas preferidas. Eu não consigo lembrar outras, mas eu acredito que das mais recentes é uma das mais memoráveis, pelo menos vai ser pra mim no futuro. E ele faz a animação, assim, na minha opinião, também da melhor forma possível, porque ele une também som, imagem, composição, assim, tudo de forma muito poética, sabe? Falei poética de novo, mas enfim. E é isso, eu acredito que é um anime que, no fim das contas, ele remete até a uma poesia, assim, sabe? Até, pelo menos, pela conclusão que ele deu. E no finalzinho a gente tem um time skip, né? Que é meio que o famoso A Vida Continua, e essas pessoas vão estar ali vivendo a vida delas. E foi muito interessante. Enfim, é isso. Um anime perfeito. Eu acho um anime excelente, assim. Eu não li o mangá, o Luke leu, né? O Luke até falou que provavelmente ia ser o anime do ano. Antes de eu assistir. Talvez, não sei, né? Como vai ser daqui pra frente o ano. É o meu anime preferido da temporada. E olha que teve animes excelentes essa temporada. Muito difícil escolher um anime da temporada, mas... Eu vou falar pra mim. Aí eu vou usar duas referências de animes que um é conhecido e o outro menos. Eu acho que é uma mistura de o Zag Drop, mas mais por causa da temática, da ideia geral, com o Funeu Amu. Porque eu acho que o jeito, o ritmo, o jeito como é contado, a forma como é falada, porque ele é muito. O Wesley falou aí por cima sobre essa questão do crescimento e tudo mais. Só que tudo isso é feito de um jeito meio poético, porque tem todo o lance da própria, do jeito como a Makio e como a Asa encaram o mundo, e também tem muito a questão de, da Makio ser uma escritora, então o jeito como ela faz, como ela fala e como ela pensa as coisas, ele é sempre de um jeito mais, como é que eu posso dizer assim, mais metafórico, tanto que a Asa vive o tempo todo falando que ela nunca entende o que a Makio tá falando. Porque ela sempre fala difícil, né? No começo ela tenta absorver, e no final ela fala, ah, traduz aí, palestrinha, pelo amor de Deus. Exatamente. Ela é palestrinha, ela gosta de falar. A Makio gosta de falar, velho. E olha que a Makio detesta falar com outras pessoas, mas ela gosta de falar. E é muito interessante, porque são duas personagens muito opostas, porque ao mesmo tempo que a Makio ela é muito segura de si, apesar de ter seus traumas e tal, mas ela é muito segura do... Ah, eu sou uma pessoa assim, eu sei que eu tenho esse meu jeito isolado, gosto de ficar sozinha às vezes, e tá tudo bem, é esse meu jeito. Enquanto a Asa é o contrário, ela quer o tempo todo que alguém fale o que ela tem que fazer. Ela é o tempo todo, ela quer saber o que a pessoa pensa dela, porque ela foi criada de um jeito diferente. Ela tá numa idade que, obviamente, né, uma idade ali, 15 anos, né? 15, 16 anos, a história vai até um ano depois do acontecimento com a família. Oh, meu Deus, de novo? De novo caiu aqui. Rapaz, o que que tá acontecendo? Foi o OBS? Foi, de novo. Voltou. Então, a Asa, ela tá muito nessa ideia, não é nem só do crescimento, porque ela tem que, ao mesmo tempo com o crescimento, ela tem que dar com o luto. E ela, por si só, por ela ser uma adolescente, por si só, ela já tem as dificuldades em entender. E como eu disse, é muito diferente, porque ao mesmo tempo que na família dela, a mãe dela, queira ou não, ela dava muito um roteiro, né? Um caminho. Que a mãe dela, que a gente vai conhecendo a mãe dela, principalmente a mãe dela, mas aos poucos, através de flashbacks, através de... Tem um diário... depois a gente vai ver que tem um diário da mãe dela. E a gente vai conhecendo aos poucos, né? Todas as questões em relação à mãe dela. E a gente vai vendo que tem uma questão lá da mãe dela, que ela quer que a Asa seja o que ela quer, mas ao mesmo tempo... Ela meio que fala coisas sobre como ela acha que a Asa tem que ser. E a Asa meio que viveu a vida assim. Agora ela tá com a Makio, que é o contrário. Tipo, a Asa pergunta, pô, Makio, você gosta disso aqui ou disso aqui? A Makio diz, não, o que você gostar aí tá bom. Sabe? Faz isso aí do jeito que você achar melhor, sabe? Não dá pra contar com a Maquil pra praticamente escolher nada, né? Junto. E tá de boa. E é uma relação muito boa. E aí, o anime, ele faz isso. E aí o mangá também, certamente, né? Faz isso de um jeito muito poético sobre por que que é a viagem da estrangeira, né? Que ela tá nesse local morando com a tia dela, que é muito diferente. E que é quase como se ela estivesse num grande deserto, visitando um outro país completamente diferente, né? E cada coisa nova que ela vai conhecendo é como se ela estivesse conhecendo uma cultura diferente, né? E é muito interessante, assim, cada detalhe, o jeito como o anime vai se passando parte a parte e tal, é muito bom, assim. Concordo com Wesley. É verdade. Eu gosto muito como também você falou sobre a mãe dela, né, que morreu no acidente. Também é quase assim, eu enxergo muito isso, né? Muitas vezes é sobre como também a gente nem sabe como ela é, sabe? É muito sobre o ponto de vista das duas. A gente não sabe como que ela era, são só resquícios do tempo ali. E quando ela pega o diário da mãe dela e começa a ler, você percebe que tem um tom, ela é assim, pelo menos nas das cenas, né? Tem vários tons, assim, diferentes, sabe? Você não sabe quem que é essa pessoa mais, porque ela também nem tá mais ali. Também tem muito dessa coisa, né? Claro que no anime faz muito efeito, que é... Se a Makio tá lendo o diário, a mãe tem uma entonação diferente. Se a Asa tá lendo o diário, a mãe tem uma entonação diferente. E é muito interessante, porque você não sabe quem é a mulher. Dependendo de quem tá lendo, é uma pessoa totalmente diferente uma da outra, assim. Pode falar. A Maki vai sair com a mãe da amiga da Asa e ela pergunta, né, sobre como é que ela via a irmã dela. E é uma outra visão também muito diferente, sabe? É muito interessante. Porque esse anime é muito sobre como você nunca conhece. Mesmo que você conviva com a pessoa, você nunca conhece com certeza a pessoa, sabe? Sim, eu vou ser chato do mangá aqui, hein, gente. Eu vou ser chato do mangá. Eu fiquei um pouco decepcionado como o anime termina. Porque... Eu imaginei, porque o anime ele deixa de. Vai deixar de contar muita história pra finalizar, né? Pra dar um jeito de fechar. Vai. Porque provavelmente é a única temporada do anime. Esse tipo de história, eu acho que não vai ter como ter duas temporadas, né? E o anime para mais ou menos no 35 e falta tipo uns 20 capítulos ainda. E ele pula algumas coisas, porque o anime é muito sobre a Asa. Né? Ela é muito sobre a garota que perdeu os pais. E o crescimento dela e a relação dela com a Makio, né? E o mangá, ele também trata muito da Makio e da Emiri, que é a amiga da Asa, né? Eu senti muita falta dela. Eu senti que o arco da Emiri foi cortado do anime no final das contas. Eles deram uma palhinha ali, mas ficou só nessa palhinha mesmo. Tipo, no assim, mangá... Se tiver uma segunda temporada, quem sabe a gente fale dela. Eu não acho muito feito, mas tá de lado. Assim, né? A Emiri... É uma personagem que ela é adolescente, né? E ela tá se descobrindo e ela percebe que ela não é igual às outras pessoas, né? Ela não gosta de meninos, ela gosta de meninas. E a Makio, como essa personagem que ela não é uma mãe, né? Ela não é um parente normal, ela se abre muito pra Makio. E toda essa relação entre as duas também é meio cortada. Uhum. E falta, tipo, a conversa da Asa com ela sobre essa situação que não tem também no anime. Que sim, é um negócio que eu senti muita falta. Ainda mais. Pode falar, Luke. Não, pode falar que eu vou pra outra parte. Não, pode pra outra parte, então. É que eu sinto falta da Makio também, sabe? Porque a Asa é algo que muda muito a vida dela, né? E ela é uma personagem que ela tem um certo grau de autismo, pelo que parece, né? Ela não consegue direito se manifestar os sentimentos dela com os outros. Às vezes ela parece que pelos livros ela sabe falar dos sentimentos melhor do que ela falando com outras pessoas, né? E você vê muito isso com o amigo que é a Peguete, né? Você vê que ela claramente gosta do cara e ela não consegue direito se relacionar com ele. É um relacionamento meio complicado que ela não consegue se abrir com ele. Mas eu não sei se o anime muda em relação ao mangá. Porque o anime... Assim, obviamente, eu não li o mangá, então não posso saber. O tom que o anime dá disso... Eu gosto muito da ideia da relação dele, que é, tipo... Ao mesmo tempo que ela tem isso que você falou, tem muita questão de que, tipo... Ela também gosta dessa solidão, né? Ela não se sente mal por estar sozinha. Só que, obviamente, quando ela... Às vezes ela quer estar com a pessoa, com aquela pessoa, né? É, tanto que quando fala da relação deles e como é que ela se deu e como é que eles se separaram e a relação como tá agora, me parece, na minha opinião, até como o anime vai, que a relação atual é a mais saudável possível que eles poderiam ter. Sim, eu concordo. Eu sinto isso. Pra mim, a minha decisão final é porque o arco final é da Makio percebendo que ela ama a Asa. E que ela é uma pessoa importante na vida dela. Então, tipo, falta um pedacinho. Aquele texto do final, que é o texto dos créditos, tem um outro texto que ela faz, e é um texto lindo demais, que tem no último capítulo. E que faltou, sabe? Faltou esse pedacinho. Faltou mostrar que a Makio, do jeito dela, do jeito que ela sabe demonstrar, ela vai dizer pra Asa que ela tem um lugar pra sempre na vida dela, sabe? E é esse pedacinho que me cortou um pouquinho. Fiquei um pouquinho decepcionado. Então, tipo, gostou do anime? Não quer ler o mangá? Ah, não tenho costume de ler o mangá, né? São 11 volumes, 54 capítulos, sem preguiça. Beleza. Dá uma lida no último capítulo. Que o último capítulo, ele é muito bonito. E eu acho que é importante você ler o recado que a Makio deixa pra As. É muito bonito. Esse mangá não sai no Brasil, não, né? Não. Não. Esse era um que eu gostaria de colecionar. De ter. É só não entrar pela Devir, né? Que tá tudo bem. Não vai terminar nunca, né? Vão abandonar no segundo volume. E nem pela New Pop, né? É que a New Pop só vai anunciar. Né? Ela não vai anunciar, exatamente. Assim, mas aí... tem outras aí que eu tenho minhas críticas. Então, não sei. Não sei por qual que seria menos ruim, tá? Eu acho que eu preferia que saísse pela JVC, que pelo menos ia terminar. Problema é o preço da termina. O problema é o preço da JBC, né? Às vezes, né? Sim. Mas assim, o estúdio, ele já é um estúdio meio que tá preparado para obras assim, né? Ele sabe como fazer, então é, o jeito como ele faz a questão. Porque assim, eu tenho muita vontade de ler o mangá, mas eu sei que eu vou sentir muita falta da trilha sonora. Eu vou sentir muita falta da dublagem. A dublagem desse anime é fantástica, assim. Fantástica pra mim. É, as escolhas de pessoas de dublagem é fantástica. Ao ponto que se esse anime saísse dublado, eu não sei se eu ia ter coragem de ver. Porque eu acho que tá tão bom a dublagem japonesa desse anime. É, que eu acho que eu ia me sentir, achar estranho demais se fosse outras vozes. Então, assim, acho tudo no anime é bem feito. O Shuka sabe fazer muito bem isso, né? Uma raiva que tem, Luke, de você falar isso aí, é que o Shuka, ele é o mesmo estúdio de Natsumi no Jinchou. Fez 300 temporadas. Podia fazer duas nessa desse anime, mas... É que Natsumi você faz a mesma temporada repetida às vezes, né? Mesma coisa, mesma então, história. Dava pra fazer, pô, duas temporadazinhas. Caramba, fácil. Faz um filme. Talvez não faça um filme. Não faz filme. É a vida. Mas, assim, dá uma olhada assim, no último capítulo. Mas ainda assim, eu acho o anime muito bom. Se o Luke não tivesse falado disso, eu não sentiria falta. Então é nesse ponto, assim. Então, é isso. Wesley? É. Falta só você, vai lá. Pois é, vamos lá. Eu vou falar bem rápido. Vou falar de Tojima Tanzaburo, Kamen Rider Nin Naritai. Que ele é um anime baseado no mangá de comédia, que inclusive ele começou na temporada anterior, mas terminou agora, por isso que eu tô falando aqui. Que ele é basicamente uma grande homenagem a fãs de Kamen Rider. Como o próprio título tá dizendo, é a história do Tojima Tazaburo, que ele quer se tornar um Kamen Rider. E ele é um, sim, é um cara de, sei lá, 40 anos de idade, que o sonho dele, da vida dele, né, a coisa que mais mudou na vida dele foi Kamen Rider, né? E ele é muito apaixonado por Kamen Rider, só que a vida acontece, né? Então, ele vive essa vida meio qualquer coisa, que não tem nada nada acontecendo, sendo que ele treinou a vida inteira, tá, pra ser um Kamen Rider, porque ele realmente queria ser um Kamen Rider. E aí tudo da história meio que muda quando de repente um grupo de Yakuza começa a roubar alguns lugares vestidos de Shoka, que seriam os vilões do Kamen Rider. E aí o Tojima, em uma dessas situações, ele acaba pegando uma... Tava num festival, ele pega uma daquelas máscaras de festival do Kamen Rider e ele impede esses caras da Shoka, esses caras da Yakuza, de cometer um assalto. E a partir daí a vida dele meio que muda, né? Ele vai conhecer outras pessoas que são tão malucas quanto ele em relação a Kamen Rider, né? É um anime que vai ter bastante fanservice, tá, em certos aspectos, então é importante deixar isso. Mas ele é uma obra de amor a Kamen Rider, assim, tá? Tem momentos desse negócio que é inacreditável. E esse anime, pra mim, é a melhor trilha sonora do ano, disparado. Disparado. A trilha sonora desse negócio é um absurdo de fantástica, assim. É de cada personagem ter o seu tema. Cada tema é cada um mais fantástico que o outro. Ele é muito focado realmente nessa ideia de pessoas dessa galera ser esse Kamen Rider. Depois a gente vai descobrir que existem Shocker de verdade, né? Existem membros da Shocker de verdade. Existem Kaijins, né? Que seriam os monstros também. E ele vai juntar um grupinho de pessoas que quer ser Kamen Rider. E e aí tem Kamen Riders de várias gerações, né? Ele seria a referência ao primeiro Kamen Rider, mas tem o V3, tem os que eram sidekicks do Kamen Riders, mas estão lá, a Teco, o Riderman. E, cara, é muito legal. A obra do manga, o mangá em si, ele vai ter uma veia mais cômica, né? Ele tem toda a história, mas a veia é bem mais cômica. Inclusive, o traço do mangá é muito mais simples. Ele é muito mais aquele mangá gag, né? O anime, ele tem um traço muito mais... muito mais, como é que eu posso dizer, bem definido, né? É mais bonito, é mais bem preparado. E ele tem uma veia de comédia meio maluca, assim, né? Talvez a parte da comédia não vá agradar a todo mundo. Tem uns momentos, assim, que eu acho que são engraçados. Mas a história em si é uma, como eu disse, é uma carta de amor a quem gosta de Kamen Rider. Que é muito interessante, cara. E como eu disse, trilha sonora desse anime. Esse anime, se não fosse a história que é interessante de uma coisa, de um tipo de tokusatsu que eu gosto, se não fosse os momentos de ação que são muito bons, já valia pela trilha sonora, que é muito, muito, muito foda. Muito, muito, muito foda mesmo. E eu sei que não é um anime pra todo mundo. Acho que, inclusive, pessoas que não gostam de Kamen Rider e tal, eu não sei se vai valer, fazer muito sentido. Talvez para algumas pessoas que gostem de anime meio maluco, tipo, com momentos de porradinha e tal. Mas é muito interessante, cara. Eu gosto demais. Eu adorei acompanhar. Acompanhei também em uma call, não a mesma que o Luke falou. E a gente que tava na call acompanhando, a gente vibrava todo episódio. E a parte final, o último episódio é um negócio de... caramba, é muito, muito, muito foda, assim. Então, pra quem gosta realmente de tokusatsu, esses tokusatsu de herói solitário, entre aspas, né? Principalmente Kamen Rider, obviamente, eu indico demais. E pra quem gosta dessas séries de malucos com momentos de ação e que não vão se sentir tão mal pelo fanservice, dá pra ver também que é muito interessante. Então... eu falo do fanservice porque realmente aqui tem um fanservice bastante. Não vai ter ninguém pelado, mas vai ter bastante fanservice, né? Então, eu gosto demais. Tojima Tozaburo, a Kamen Rider, Ninaritai. É muito bom, muito bom, assim. Então, é por isso que eu trouxe pra cá. Porque é uma daquelas obras que vai passar... vai ser muito querida por um fandom pequeno... e vai passar meio despercebido de muita gente, mas eu gostei de trazer, né? Pra quem gosta do Kusatsu, que não tá sabendo que esse anime saiu, fica a dica aí. Excelente série. Baseada, ou inspirada, na verdade, né? Em séries de Tokusatsu. Ele é o samurai flamenco sem ser desonesto. Eu diria isso, tá? Porque pra mim, samurai flamenco é desonesto demais. Enfim, é isso. Então, Alguém viu? Além de mim? Eu não vi. Eu fiquei curioso, não vi. Então, pronto. Vamos então para aquele momento final, na rodadazinha, para cada um falar os três animes que mais gostou, menção honrosa, menções honrosas. Então vamos lá, começando na ordem. Carlírio, por favor. Eu tô aguardando abrir o arquivo que eu tenho salvo com isso. Abriu, ótimo. Quer dizer, abriu? Computador, abriu, abriu. Tá abrindo ainda. Ah, que beleza. Então assim, sou uma pessoa que gosta de jogar muito seguro, né, nesses ranks e tal, e por aí vai, né? E não vou fugir a minha regra pessoal dessa vez. Se eu tenho que citar um anime que eu julgo ser merecedor da alcunha de surpresa dessa temporada pra mim, é justamente o anime que eu trouxe pra esse cast, que é o Kirei ni Shite Morai Masuka, né? É o anime que eu trouxe, falei aqui no cast do Slice of Life, e pra mim foi uma surpresa muito grata. Quando eu comecei a ver ele, não esperava que eu fosse gostar tanto, né? Anime que eu desgostei na temporada. Dos que eu assisti, não teve nenhum. Não assisti muito anime, pra ser franco, mas não desgostei de nenhum, ao ponto de colocar como menção desonrosa, nenhum chegou a isso. E vamos pro top 3, né? O meu top 3 da temporada foi o seguinte. Terceiro lugar pra Oshinoko, terceira temporada. Maravilhosa. Se bem que o último episódio, eu guardo pra mim a impressão que o último episódio ter sido de quase uma hora, não havia necessidade pra tanto, mas tudo bem, é só uma impressão minha. Uma impressão apenas. O segundo lugar vai pra Ani no Dikembo, que é The Case Book of Arne, que é um anime terrificamente interessante, é que eu posso assim dizer. Empatado em critérios técnicos com Champion no Majo, né? O anime da nossa amiga bruxinha que onde anda cria cogumelos. E o primeiro lugar para a segunda temporada de Medalist. Já por causa disso que eu não quis falar muita coisa quando o Luke trouxe o anime aqui para o cast. Porque é tudo que ele falou e mais um pouco. Medalist a pecar pelo número baixo de episódios, obviamente, só 9 episódios e tal. E dar uma continuidade em filme para esse torneio, né? Dar uma continuidade de filme. Mas é Medalist. Uma dupla que merece ser abraçada por toda a vida, que é a simpática praticante da patinação no gelo e o seu tutor, que é maravilhoso. São dois personagens maravilhosos. E é isso. Ok. Então, vamos lá. Ian? Animes que eu não gostei. Assim, eu não desgostei de nada. Não tem nenhuma menção desonrosa. Eu me decepcionei um pouco com alguns animes que eu assisti na temporada, porque eu tinha altas expectativas e elas não foram atingidas. Champion no Majo é uma delas, né? O outro é o... Ai, até esqueci o nome dele. É o o shoujo da menina tomboy. Não sei das contas de Twilight, não sei o quê. Mas eu não desgostei, só ficou um pouco aquém do que eu esperava. E o meu top 3, tirando, claro, o anime que eu já escolhi, ele vai ficar entre... Pera, deixa eu abrir minha colinha aqui. Pronto. Meu top 3, dentre os animes que eu assisti essa temporada. Em terceiro lugar, ficou um empate técnico entre os dois ICKs BLs da temporada. O empate técnico ali, quem deu o cu melhor ali, né? Entre o Isekai no Satawa Sachikushidai e o Odayaka Kizoku no Kyuka no Susume. Muito bom, os dois Isekais BL da temporada. Aí, em segundo lugar, ficou também um empate técnico ali entre os reencarnados como o sétimo filho do Marquês. Que aí é outro estilo de isekai que a gente tem por aí, né? Que é o Majutsu Shiko no Ami Teiru. Que... E o... O Kirikari Oshu no Tanoshiri Ochiboe, que é o... Eu quero viver uma vidinha tranquila como dono da minha própria vila. E... Em primeiro lugar, não poderia deixar de falar dele, que assim, eu acho que foi um dos animes que eu ficava mais ansioso pra assistir. Toda semana eu ficava tipo assim, cara, por que que domingo não chega? Domingo tem que chegar logo, porque eu quero assistir Seihan Tai na Kimi Toboku. Vocês não gostaram muito, mas eu adorei, eu achei incrível, eu achei fofinho. Eu gostei do anime. Eu gostei, tá? Eu não coloquei ele no meu ranking. Não coloquei ele em ranqueamento, mas eu gostei do anime. E tô ansioso pela segunda temporada dele. Muito bom, mal posso esperar pela segunda temporada. Sério, muito bom, muito bom. E grande ponto forte. Ele deu uma focada no casal principal, que era esperado, mas depois ficou desbravando as outras possibilidades de casais e mostrando nuances. Tudo muito bom, cara. Tudo muito bom, meu Deus do céu. Tudo muito bom. É isso aí. Mas é isso aí. Mas, no geral, foi uma temporada... Eu assisti 25 animes essa temporada e eu achei ela bem proveitosa. Tirando o que eu não gostei, eu gostei de tudo. Justo. Rapaz, foi essa época que eu via 25 animes por temporada, meu Deus. Emerson Rosa é sem Hentai, na Kimi Toboku, eu e você somos polos opostos, que eu gosto muito da retratação de amizade dessa história. Eu acho que é uma amizade também muito bonitinha, sabe? É uma amizade em que eles conversam, né? Sim. Eles não ficam, não tem aquele problema tipo, ah, será que ele tá com ciúme? Não, ela sabe que não tem nada a ver com o ciúme. E quando eles estão em dúvida, ah, eu acho que eu tô gostando de alguém, eles conversam entre si. Eu acho muito bonitinho o grupo, assim. O meu casal favorito, que é a Shino e o Shuji, que a Shino, ela tem a confiança dela, mas tem seus fantasmas do passado, né? E o Taira, que ele é totalmente triste. A vida dele é triste, a vida dele é sofrer, e eu gosto muito de bonecos. Então eu acho bonito. E a abertura é fenomenal. A abertura é muito boa. Excelente abertura. É muito legal como eles usam objetos da vida real para fazer algumas coisinhas, né? É legal. Minha menção desonrosa, não é que eu não gostei, mas é meio triste, porque é um mangá que eu gosto bastante, que é o Mayonaka Heart Tuning, que é o Tuning to the Midnight Heart. Ó, meu inglês maravilhoso. Que, cara, é um anime que gastaram uma coxinha e um suco de laranja pra fazer, sabe? E é um mangá que eu acho lindo e... Lindo visualmente, tá? A história não é tão linda assim. Mas ele tem uns quadros tão bonitos. Aí você vai ver o anime fazendo esses quadros e é a coisa mais básica possível, um ângulo mais chato, sem imaginação, que eles pegam pra fazer. E a coisa que é o diferencial, que é a arte, né? Da história, não tem. Então vira um anime meio genérico de harem, assim. E é meio decepcionante. E meu top 3 ficou... Oshinoko, terceira temporada, que eu adoro. Oshinoko é um daqueles que você vê o carinho do estúdio na adaptação, é lindo. Frieren em segundo, que Frieren pra mim, o mangá eu gosto muito, o anime é melhor que o mangá, e é doideira assim. Eles seguraram poucas temporadas, né? Foi só 10 episódios, porque o mangá, o autor, a autora, não sei qual que é o gênero da autori pessoa. Autori, ele tá com problema de saúde, né? Então o mangá não avançou muito. Tá em hiato e dá pra sentir que a Madhouse tá dando uma segurada na adaptação pra ver se o autor volta e escreve mais. Mas a próxima temporada vai ser do meu arco favorito. O meu também! Aquele arco é absurdo, é o melhor arco. Nossa, muito bom. Meu personagem favorito. Qual? O Eldorado ou o Mago? O Eldorado. O Eldorado, entendi. E por último, gostoso. E Kokuniki, pra mim, é o melhor anime da temporada. Não tem jeito. Além de ser a novidade, né? Porque os outros são tudo continuação. Eu acho que é uma história que você não vê saindo todo dia, né? E é muito bonito. São personagens que parecem reais. Parece que eu tô assistindo uma câmera escondida dentro da casa de duas japonesas. É muito bom. Excelente. Wesley? Beleza, vamos lá. Primeiro minhas missões horrorosas. É a contragosto aí da galera. Kirei Nishi, Temori Mascara, dropei. Não sei. Isso, o Isekai BL também, o Isekai no Osata, também não gostei. Enfim. E uma outra menção horrorosa, que é um anime que eu achei ruim de fato, que é Shiboyugi Demeshi wa Oku. Muito ruim. Assisti mas seis episódios, acho que eu... Esse eu acho ruim demais. Muito ruim. Eu assisti desculpa ele todo. Fazer eu... mulher, okay. É um desculpa anime que mulher. Existe. O pior é que eu vi o primeiro episódio e eu não vi que tinha uma hora de duração. E pra mim tava sendo os 20 minutos mais longos da minha vida. Qual é esse? Por que será, Luke? Qual é esse? É das meninas no... As meninas... Ah, putz, nem sei mais explicar. É, tipo, as meninas né? No Battle Royale. É o Survival. Ah, tá. Ah, sim. Sei qual é, sei qual é. É o Survival. Que, inclusive, o mangá, ele é super eti. Tipo assim... completamente de e o anime tem aquela animação de pão com ovo. É, as personagens são bem pão com ovo, então não faz sentido. Eu falei, enfim. Eu perguntei e... porque o anime que eu menos gostei também, eu dropei o primeiro episódio, tem uma hora também. Ah, mas essa temporada teve muito anime de com o primeiro episódio do episódio exato. Duplo, né? Ou o último episódio com uma hora sem necessidade nenhuma também. É, o Shinoko, o Luke não gostou de você. O Shinoko, o final, não faz sentido ter uma hora e o... Não tem uma hora, mas Jujutsu também é longo, você me tira mesmo. Não, Jujutsu e é o meu top... Vai, Wes. Meu top 3. Meu top 3 vai o terceiro lugar, Tamon com Imadoti. Muito bom, muito engraçado. Muito bom, ótimo muito engraçado. Muito bom, muito engraçado. É... E em segundo lugar, Sai Hantai na Kimito Boku, que eu gostei. É um romancezinho muito fofo, muito simpático. E em primeiro lugar, empatado, né? Frieren e Kokuniki. Muito bom. Ok. É isso. Então... Ah, eu não coloquei o meu... O que eu escolhi no top 3. Mas obviamente ele está no top 3, mas eu escolhi outros. Ah, ok. Então, falando sobre os animes que eu não gostei, né, o que eu realmente não gostei, eu achei terrível, mas assim, eu sei que muita gente gostou, mas é porque pra mim é a coisa mais clichê absurdamente do mundo de fantasia, que é o Sentenced to be Hero, sentenciado pra ser um herói, né, que eu acho que eu assisti o episódio em call, né, esse que tem uma hora que eu tava falando, que parecia que eu sabia a fala que o personagem ia falar no momento seguinte, de tão genérico e tão ridículo que é pra mim, assim, né? Então, eu particularmente não consigo curtir mais o anime, especialmente que o protagonista fica o tempo todo dizendo que tá irritado com o negócio, mas faz esse negócio do mesmo jeito, então não dá pra mim mais não. E tristemente... Contra todo mundo que tá aqui, né? Eu não gosto de ser hentai. Mas aí, só não clicou comigo. Então, eu não gosto dos... principalmente, eu não gosto dos protagonistas de ser hentai, né? Nenhum dos dois personagens, pra mim, são legais. O que é triste, porque todo mundo gostou, e eu sei que tinha um puta potencial. Acho a abertura fantástica, mas eu não gosto. Não consigo gostar de ser hentai. Dimensões honrosas. Teve muito anime aí de... ação de porradinha bom pra caralho nessa temporada. Então, teve o Boku no Hero Vigilantes, que é menos porradinha, mas ele é muito mais uma temporada muito boa. O de Goku na Kusuma, uma temporada. Jujutsu também. Pela porradinha, porra, vale demais. Mas eu diria que menção eu vou dar pra dois. Um que eu não terminei e um que eu não terminei porque ainda não falta um episódio. Que é o Davin de Ren, que é talvez o anime mais intrigante da temporada pra mim. Então, é muito interessante, assim. meu pesado, talvez o mais pesado da temporada pra mim também. E um que, pra mim, ele é um anime que primeiro o Luke ia gostar também, mas ele é o anime que seria, na minha opinião, o anime mais carlírio do ano. Mas o Carlírio não viu, né? Que é o Prism Rondo. Eu acabei vendo, Luke, uma parte dele. Que é o anime lá que saiu na Netflix, todos os episódios juntos. Ah, sim. Ah, eu quero ver esse anime. Eu quero ver, mas eu tenho preguiça de assistir. Exato, a preguiça. Eu vi 6 episódios, não vi tudo, não. Mas, cara, eu acho que é o anime mais carlírio que saiu na temporada, de longe. Pra mim, assim. A protagonista é 100% a personagem que o Carlírio gosta. 100%, assim. Talvez 200%. Como isso é possível? É porque você não viu o anime. Difícil. Eu tinha que citar. Mas esse são 20 episódios, né? São 20 episódios de uma vez, é difícil mesmo. Eu admito. Mas é tipo o Jojo que lançou um episódio, pô, é muito difícil, né? Ele passou tudo. Vão ser 2 no ano e a gente nem sabe quando é que vai ser o segundo. Sem pode motivo ser nenhum. Pode ser amanhã, Netflix, pode ser daqui a 3 dias. Ninguém sabe. A Netflix lançou um episódio, tá aí, galera. Mas e aí, cadê o próximo? É semana que vem? Não, não sei quando vai ser. Próximo daqui a algum. Não, eles disseram que esse ano ainda, pelo menos, os 2. Botou a mão no queixo e falou: boa pergunta. Não sei quando sai esse segundo episódio. Caramba. Muito bom. Muito e toda bom a guerra planejado. Que virou. A guerra que gerou por causa de, entre os o fundo de Friere e o fundo de Jojo por causa desse anime é um negócio muito engraçado de ver de longe. Vamos trabalhar, né, galera? Vamos arranjar um emprego. Mas enfim, mas meu top 3 é igual ao do Luke, né? Então, na verdade é o contrário do Luke, mudou uma coisa, né? Porque pra mim, eu por causa que Frieren tem essa parada de ser mais... Mas é uma temporada de transição, né? Mas eu ainda acho perfeita. Mas eu acho que eu me emocionei menos com o Frieren do que com o Oshinoko. Então, por isso, Oshinoko pra mim é o segundo, Frieren é o terceiro, o primeiro é Ikokunik. Mas é basicamente o mesmo top 3 do Luke. E Vilásio apoia isso. É isso que a gente chegou de conclusão. Pois é. O incesto no final me pegou de jeito, assim, eu fiquei, não. É incesto, mas... É triste demais isso. Canetinha não tem chance mesmo, né, Luke? Não adianta... Ela falou, Aqua, eu não quero saber mais, você não é meu irmão, seu filho da puta. Aí tem um bom motivo pra isso. Porra, é foda isso. Mas tudo bem. Ela sentada no colo dele no último episódio é um negócio. Fofinhos. Oh. É. Fofinho. Acho que é o melhor termo, né? Fofinho. Vamos deixar por aí. Vamos deixar pelo fofinho. Mas é fofinho. Isso, pessoal. Dá pra deixar o termo. Vamos aqui continuar, então. Recadinho do Padrinho. Ok. É edição 145 da sessão Recadinho do Padrinho, com 3 manchetes, né? 3 notinhas rápidas aí. A primeira vinda diretamente do J-Box, que o Crunchyroll, a plataforma Crunchyroll, anunciou quais serão os animes da temporada de abril que estarão dublados na plataforma, né? Então o Crunchyroll já soltou uma listinha aí com os animes que estarão lá. E gostei de ver que um dos animes que eu mais aguardo dessa temporada vai estar dublado, que é o Ateliê do Chapéu de Bruxa. Esse anime que eu já ia ver de toda forma, mas ele dublado me soa bem interessante a proposta. Vocês que leram o post, imagina que... Você vai ver dublado? Planejo. Por quê? Eu não vi as coisas dubladas com a gente. Você não vê as coisas dubladas com a gente? E esse anime que eu, é legal. O anime, o Serrarita, eu vi dublado, sim. Show, como não vi? Você viu não a menina cantando a Anitta? Porque ela cantou a Anitta. Legal. Eu não Luke. Sei se eu vi, porque eu dropei no episódio 5, né? Então... Luke. Ela contou mesmo, tem um episódio que ela canta muito. E também o anime Agents of the Four Seasons, ainda eu assisti o primeiro episódio do Crunchyroll, muito bom, é uma temática que me aprecia, gostei bastante do primeiro episódio, só que ele ainda não tá dublado na plataforma, então aguardo a dublagem chegar com muita satisfação aqui, né? Vamos assim dizer. Luke, você tem alguma... Eu tenho uma coisa pra comentar que é meio em off. Ah. É por causa que você lembrou aí do negócio de plataforma, Luke. Como você se sente em sabendo que na mesma plataforma que sai Medalist, o grande anime sensação é um anime de um galo que luta contra o Kaiji Jus? Eu não tenho o que opinar. Eu não tenho as pessoas gostarem dessa história. Eu não tenho o que opinar. O anime do galo que luta contra o Kaiji Jus é uma coisa... Eu não sei. Bom, o segundo tema vem diretamente do meu blog, Netoin, que é sobre Hey Earth, voltando em outubro, num remake, né? Foi, já foi liberado o PV chamado de toda encrenca, né? Uma nova animação, obviamente, com novos cenários e tal. Só que é Hey Earth, ok, show, parabéns, legal. Só que o que eu mais aguardo, e fiz questão de deixar aberto no post, porque não há divulgação oficial disso, é... Será que essa nova animação de Heihachi vai ou não seguir o mangá? Especialmente na segunda fase, né? Então, se presume, em todo o fandom da obra Heihachi, presume-se que o remake vai seguir o mangá. O que eu acho formidável. Mas a gente vai ter que aguardar pra ver. Então, não sei quem mais tá esperando o Heihachi aqui. Imagino que o Ian... Eu já falei várias vezes que é um dos meus obras preferidos da Capri, né? Então, assim, se seguir o mangá, pra mim vai ser a cereja do bolo. É tudo que eu quero, é Mokona Deus, é tudo que eu quero ver. E o terceiro tema, inesperadamente, veio de uma rede social, Blue Sky. Por quê? No dia 27, eu me deparei com um post lá no Blue Sky, em que a Kimono Vermelho fez uma citação pra mim, porque há anos atrás eu indiquei pra ela assistir o anime Otomi Yokai Zakuro, e até aquela data, esse anime no Crunchyroll só tinha disponível com legendas em inglês. Né? Aí a Kimono Amarelo, ó, já há algum bom tempo de anos, trabalha com a localização de legendas pro português no Crunchyroll, e foi dada pra ela a atribuição de localizar as legendas de Otomi Yokai Zakuro. Então ela meio que teve que unir as duas coisas, a indicação do anime que eu havia feito algum tempo pra ela, alguns anos atrás, e também o fato de ela ter que trabalhar com esse anime. Eu fiz questão de, entre sexta e sábado, ok, da semana que passou, ver todo o Otomi Yokai Zakuro com legenda em português, por atributo da Kimono, e ficou ótimo, ficou muito bom mesmo. Vale aqui ressaltar que o anime que eu trouxe, como eu já tinha dito antes, o anime que eu trouxe pra esse cast, né? Pra esse Kyodai, também teve legendas localizadas pela Kimono Amarelo. Kimono Amarelo que... Eu não sou ninguém pra falar isso, que meu blog tá com atividade bem precária, né? Mas a Kimono, quando ela pode, ela tá blogando, coisa e tal. E é isso. Vale muito bem feito, legal. E aqui faço menção pra quem quiser, dá uma curtida lá e vai ver o Otomi Yokai Zakuro. É uma pérola da temporada de outubro de 2010 que merece ser visto. É uma pequena pérola. Uma pérola bem simpática. Alguém tem mais alguma notícia pra trazer? Ou algo pra comentar das três manchetes? Fique à vontade. Não vem, Rayart! Nada que eu lembre de cabeça. Então vamos para o momento próximas edições. Wesley, você fala aí. Na verdade, eu tinha feito convite pro Ian. Ah, foi? Ah, então Ian, você fala aí. Treta. Geralmente na falta da Rafa é Wesley, mas tudo bem, pode ser Ian. Uma convidado. Só se não for pisar no calo do Wesley. Wesley tá doente. Eu só fiz isso pra puxar a orelha dele, que ele faltou nos últimos dois casts. Absurdo. Faltante. E faltou se dar satisfação, absurdo. É a universidade, gente. É isso. Que absurdo. Mas ele chegou nos 45 minutos do segundo tempo, né? Eu não faltei. Apareceu. Faltou sim, você só apareceu pra cobrar o pênalti, miserável. Se foi gol, tá valendo. Foi gol? É, você fez um gol. A gente não falou tá do anime. Não falou do anime dele, Galírio. Então não foi gol. Foi trave. Olha aí. Ah, foi trave. Pronto, foi trave. Mas enfim, então, já que o Wesley está de castigo, Eu vou aqui apresentar para vocês os temas, as previsões de tema para as próximas edições do Kyodai Podcast. Começando com o dia 13 de abril, com um tema que foi feito, olha só, por mim! Que loucura! E o tema é O Sonho da Vida Tranquila, animes slice of life que curam onde dói no seu coração, consumido pelo capitalismo tardio que corrói todas as fibras do seu ser. Esse é o nome do tema, tá? Não estava, Vai ter que botar no YouTube final, esse nome aí. Esse final é suspeito. Não quero saber, vai ter que botar. Então, não dá, né? Infelizmente não dá, mas... Não, não cabe, né? Eu cortei porque não cabia, mas saibam que no meu coração, corroído pelo capitalismo tardio, o tema é tudo isso aí, esse textão aí. Igual o nome de anime de Sekai. Mas enfim. É, já duas semanas depois, no dia 27 de abril, o nosso tema será o análise inicial da temporada de abril de 2026. Então, esperem por isso aí que essa temporada de abril tem muita coisa boa. Dia 11 de maio, o tema ainda é um mistério, porque nossa amiga Natasha Natália Rafaela não disse qual é o tema que ela quer para este cast. E nessa mesma onda, duas semanas depois, no dia 25 de maio, o tema também está a ser definido, porque ainda não sabemos o que será, não é mesmo? E aí, duas semanas depois disso, o nosso querido Orelha Puxada aqui também tem que sugerir um tema que não foi sugerido, por isso que a gente não vai ter tema pro dia 8 de junho ainda. Quem sabe na próxima edição ele já tenha pensado em algo, não é, Wesley? E por Sim. fim, 22 de junho, finalmente um tema! Análise final da temporada de abril de 2026. Pô, já acabou Quais abril? Serão? Já acabou abril. Em junho já acabou abril. E aí, vamos ver quais serão os top 3 e top desonrosos de cada um deste podcast. Pode anotar aí, cara, o anime é Barakamon, tá? Pro tema do Ian. Eu não vou falar da conta que Barakamon estava na minha mente, mas tá válido. Barakamon é muito rime. Eu coloquei logo pra ninguém roubar. Tá certo. Filho de uma mãe, né, cara? Filho de uma mãe. Eu tinha duas opções. Ah, cara, o que você mais faz é assistir Slice of Life. Eu tinha duas opções, Barakamon e o anime lá do garotinho Tanuki. Ah, muito bom os dois. O Dono Kuni. É, o Dono Kuni. O Dono Kuni muito bom. Os dois muito bons. Saudades 2016, Barakamon 2014 e o Dono Kuni 2016. Meu Deus do céu. É isso aí. É, então, vamos agora então para as nossas considerações finais. Era aí, só faltou uma coisa. Ah. Discord? Tá encerrada a edição número 145 da sessão Recadinhos Padrinho, eu não falei. Não. É, você encerrou por quê depois da edição? Eu tô confuso. Você encerrou na minha frente, cara, você me deixou falar. Você só foi falando, agora isso aí, pronto. Tá bom, agora, então. Agora... Essa loucura aí. Vamos então aqui para as considerações finais. Então, começando, como sempre, pelos nossos convidados. Então, Luke Lucas, por favor. Eu só queria dar aqui meus parabéns pro nosso senhor aí, o Tatsu, autor de Dandadan, que está fazendo um péssimo trabalho nesse arco. Um dos piores arcos da história dos mangás. E ele lançou o pior capítulo do mangá e entrou em hiato por um mês. Parabéns, Tatsu, seu filho da puta, desgraçado. E eu pensei que você ia aproveitar o momento pra falar o quão puto você ficou com o final de Chainsaw Man, mas tudo bem. Não, o Chainsaw Man me deixou a fichinha perto do que eu tô puto com Dandadan. Assim. Ele lançou a pedrada, irmão. Lançou a pedrada. Um pior capítulo da história de Dandadan. Assim. Parabéns. E aí falou, não... Tô cansado, tô doente, vou ficar um mês aí parado. E aí, foda-se. Cara, que ódio desse capítulo da dança. Vocês não sabem o como está horroroso. E esse capítulo foi um tapa na minha cara. Eu estava no trabalho e falei... Vou almoçar, né? E vou ler algo pra me distrair. Porra, saiu o capítulo de Dandadan. Vou ficar feliz aqui. Eu fiquei puto o dia inteiro. Então, parabéns. Você sabe meu carneiro de riso frouxo. Você sabe que vai ser super bem animado. Com a trilha sonora muito boa. Não vai, Vlasco, porque esse arco é uma merda. Não tem o que animar nesse arco. Eu falei bem animado com a trilha boa. Diz que a história ia ser boa. Mas não tem o que animar, cara. Vai animar pessoas dando a mão uma pra outra. Um filho da puta, fura-olho, desgraçado, maldito, urso polar. Isso aí. Que é aquele Shid, desgraçado, maldito. Ele não merece estar vivo. Então, vai vir bem animado esse personagem aí. Tal como o Jujutsu, que também não tem história, e é muito bem animado. Então... mas tá aí. Parabéns, Tatsu. Às vezes tudo que o anime precisa é de uma boa animação, o resto o povo releva. Espero que tenha uma Jujutsu é isso. Jujutsu é isso, inclusive. Espero que nesse mês ele adquira uma pedra no rim. Olha que tá louco. Ninguém merece isso não, Luke. Pelo amor de Deus. Eu tô puto, cara. Dói muito. Sabe o que dói? Ter lido esse capítulo. Isso que dói. Pô, mas relaxa, capítulo. É assim. Peraí. Relaxa, Calil. É assim, né? No sábado ele tava extremamente injuriado com o final de Chainsaw Man. É uma merda também. Ele gosta de se injuriar. Eu só ia perguntar pro Luke se uma pedra no rim é pior do que esse último capítulo de mangá que ele leu, porque não é possível. Não, pedra no rim é fichinho. Ah, tá bom. Só beber água, né? Porra, dá pra se livrar fácil. Ó, eu vou botar a foto aqui. A minha cara lendo esse capítulo de Dandadan é a cara do Ronaldo olhando a seleção brasileira treinar. Então. Ian, por favor. Não tenho Dandadan, então não posso compartilhar da raiva de Luke Lucas. A Friarin tá em atos, então não posso falar mal também. Mas o arco tá bom de Friarin. Tá, eu preciso voltar a ler. Eu queria esperar o arco terminar, mas pelo jeito não vai terminar tão cedo, né? Mas enfim, é isso. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom ser um convidado deste podcast de vocês. E nos vemos daqui a 15 dias, porque obviamente estarei aqui para falar do meu tema. É isso. Obrigado pelo convite. Beijo no coração de todo mundo. Só quer dizer que espero que você esteja aqui, porque não seria a primeira vez que uma pessoa sugere o tema e não aparece, tá? Olha indireto. Eita, pam. Quem não, será, né? Estar aqui. Eu gostaria, curiosamente, né? De quem saber será? As considerações tais do Wesley. Eu? Considerações é isso aí, gente. Temporada muito boa de anime, né? É isso. Foi mal aí as assumidas aí, né? Mas tamo aí. Tamo mesmo, Wesley? Tamo aí. Tamo aí mesmo, Wesley? Sim. Ok, então... Carleiro, por favor, suas considerações finais. Minha consideração final começa com um paradigma, porque no próximo Kyodai será meu primeiro dia de férias. Paradigma, trabalho. Uhul, e parabéns. Dali duas semanas, o Kyodai que vem depois vai ser do meu último dia de férias. Maravilhoso. Uhul, isso, cara. Não, parabéns. As minhas férias estarão distribuídas entre dois Kyodais. Num eu vou estar muito feliz, no outro eu vou estar puto pra caramba, mas tudo bem. Parabéns, cara. Ai, credo. Vida que segue. Gostaria de ter férias, Calil. Obrigado. Parabéns. E todas as suas férias, e não vai ter saído o novo capítulo de Dandadan, então é um absurdo, né? Puta que... É mesmo, Luke, que droga, hein? Olha só, Luke, putz. Desculpa, Luke, mas eu sinto mais pro Levi Lazo nesse momento, e não ter férias é sacanagem. Cara, é professor, não trabalha. Ah, não trabalha? Ah, tá bom. É igual funcionário público, né, Luke? Exato, eu nunca falo que eu trabalho, gente, pelo amor de Deus. E respeito. Eu vou ficar quieto aqui, que é a parte que me toca, mas vou ficar quieto. Voltando então, agradecer a todo mundo aí que nos escutou ao vivo depois do cast ter sido lançado, como eu sempre falo. Dei uma passadinha lá nas redes sociais da iniciativa Kyodai, da qual o Kyodai Podcast faz parte. O Kyodai Podcast que é levado adiante pelos blogs Anime Coach e Netwin. Nian representando o grande passado do Shoujismo e seus podcasts que ainda estão ativos para serem escutados, igual no Anime Portfólio de Vilazo, que tem podcast que dá para ser escutado ainda, em especial da série sobre músicas e animes. Eu sou prova fiel disso. Sobre músicas e animes. Shoujismo, que não era o melhor blog do Ian. É verdade. Não era o melhor blog do Ian? Como assim? Não, o melhor blog do Ian era o Na Casa do... Na Casa do Moê, não, entra do Satanás. Moê, meu Deus, eu não me lembro de... Nossa, verdade. Moê, cara, grande Na Casa do Moê, não entra Satanás. Exatamente. É o Filé do Brasil, Chuva de Nanquim e por aí vai um monte de sites, blogs de animesfera que vale a pena terem revisitados assim. Que forem alguns talvez não existam mais. Talvez. Sim, sim. Recomendo aí o meu post de 1º de abril do Chuva de Nanquim. Diz, vou já chamar. Grande post de 1º de abril. Existe Chuva de Nanquim? Deve ter ainda pra ver. O Luke até hoje é redator do Chuva de Nanquim. Eu recomendo. Não, o Luke não escreve Chuva de Nanquim desde que ele perdeu a senha de acesso pro blog. Ele pode não escrever, mas não quer dizer que ele não seja redator do Chuva de Nanquim. Se ele nunca foi oficialmente demitido... Exatamente. Ele ainda tá no cargo, só é fantasma. Só pra falar que... Nossa, ainda existe Online 2, sabe? Porque na época estavam reclamando muito que os meus reviews eram muito pessoais. Era esse que eu ia indicar. E aí eu fiz um review 100% objetivo de Zoa de Art Online. É um anime, né? Nossa senhora. É um excelente review, pessoal. É bom que é rápido de ler. É objetivo, né? Tô imaginando quantos parágrafos deve ter esse texto. Ah, é longuinho. É longuinho até. Mas alguma coisa, Cadê? A gente se vê daqui... A gente se vê, não. A gente se fala daqui 14 dias. Com o tema do Sr. Ian. Sim. Então visitem aí os canais parceiros da Iniciativa Kyodai. Visitem o Discord do Yopidan também. Aquilo ali só pra discordar aquela porcaria lá. Também vocês podem conversar conosco por lá. Essa gravação, inclusive, está sendo feita pelo Discord. É uma porcaria. Todo domingo a gente tem uma call, que essa call é livre, né? Porque a gente tem a call de sábado, que o Luke falou, mas essa call é mais fechada. A call do Yopinanda é mais livre, então quem quiser assistir anime com a gente, vai começar a nova temporada. A gente ainda não decidiu quais animes vai ser na próxima temporada. Então é um momento ideal para começar a acompanhar junto conosco lá. É só aparecer domingo à noite, 8 da noite, que a gente costuma escutar. Tanto que o único anime que falta a gente ver é o último episódio dessa temporada atual, né? É o último episódio do David Ren, que só sai na quarta-feira e a gente vê no domingo, né? Mas aí, próxima temporada, a gente não faz ideia do que a gente vai ver. Vamos ter que decidir aí, provavelmente nesse domingo ou no próximo. Vamos ver. E é isso, vamos encerrando por aqui. Um abraço a todos. Antes de encerrar, gostaria de dizer que acabei de receber o e-mail do LinkedIn. Acabei de receber o e-mail do LinkedIn. Eu fiquei assustado. Do LinkedIn, dizendo para eu dar os parabéns para o Evilásio Júnior por ele estar completando 2 anos como professor na Universidade Federal do Ceará. Olha aí, estou completando 2 anos. Parabéns, Evilásio, pelo doxing. Parabéns! Sim. Mas tu não vai dar parabéns, não, Lu? Tô cateado. O bicho só sofre, coitado, bichinho. Eu só sofro mesmo, é verdade. Bichinho, às vezes, se pá, não era o melhor caminho. Mas já foi, é isso aí. Obrigado. Capitalismo tardio. Parabéns, ô Islásio. Tudo bem, a gente sabe que daqui a alguns anos o mundo vai acabar mesmo, eu não vou conseguir chegar até a aposentadoria, então paciência. Eu não pensei que no apocalipse eu ia estar trabalhando. Pior que já dizia o anime. Quando eu via filme de apocalipse, não tinha um cara tendo que acordar cedo para trabalhar. Exatamente. É verdade. É isso, então, pessoal. É isso aí, galera. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Assista o Chico e o Japão. Bom, gente.